Okay, what's up, Elvis? That'll be... Three Roger, yes, three, you go. No, three, eight. Okay, your wife has something to drop in the next day, but there's no way to 108, vento 190 graus, 19 nós, informo chuva madrasa sobre o campo e pista molhada. Reporte visual. Autorizado pouso na 28, sente duas condições, vai cruzar visual, 1972. 1972, aguarde pista livre e continue a aproximação. Aguarde autorização para pouso, 1972. O Chené 6258, no solo ao 07, esquerda, solo Salvador, 121, décima 1, mantém a posição de alfa. 121, madrasta alfa, cabeça 8. Chené 6258, boa noite, táxi via Índia, bate 1 no portão 05. Autorizado, chame táxi, voo no 170. Autorizado, chamarei, onde você atenta? Voo 972, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 209. Autorizado pouso 28, voo 972. Gol 1972 no solo ao 10, esquerda solo Salvador 121 decimal 1, mantém a posição antes da alfa. Esquerda 211, vai manter antes da alfa com 972. para Salvador, azul 2-9540, ponte espera da 28, pronto. Azul 9540, autorizado a lei daquela pista 28, vento 200 graus, 17 nós, informo pista molhada e após decolagem mantendo proa até 2500 pés. Autorizado a linha de decolada 28, após decolagem vai manter até 2500. Azul 9540. Fábio, 1170 com 91 a bordo, 4 horas e 15, alterna Fortaleza. Gol 970, autorizado de Celta, prossiga até através do portão 62. É através do 62, o 970. O Xené 6258 aguardando o utilizador. Afirmo, a chegada chegou só agora. Seguinte. Autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando lá torre 118.95, o ajuste no 08 tem um bom voo. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera na Golf da 28, chama a torre lá 18.95, aí 18 agora, gol 170, boa noite aí, bom dia. Azul 9540, decola Azul 4, chama controle Salvador 120, decimal 8. 208, Azul 9540. Vai seguir via Pationo para o portão 11, vão dar um preço. 540. Azul 9540, contato Aranha, decolagem, me mantém em nível de voo 290, após passar 2000 pés. Está autorizado voar um desse Aaron. 2000 pés, Aaron, subindo para nível 210, azul 29540. Utilizado, Gol 9228. Gol 9228, complexo na procedimento elétrico, chama em torno 1-8, decimal 95. 1-8, 95, 9228. Oi, Salvador, boa noite, o Gol 9228, utilizado. Gol 9228, boa noite, ajuste 1018. Como chuva leve sobre o campo, pista molhada. Vento 200 graus, 199, reporte visual. Reporta na visual, Gol 9220. 172, vai manter posição guardando o sinalizador aqui no Golo 1. Seguinte, Golo 172. Chegou aqui, obrigado. Boa noite, mantenha a ponta de espera a pista 2 eixos. Manda lá. Prossiga. Autorizado Salvador São Gonçalo de Amarantes, o nível 370 via rota antes do 10. Decola da pista 28 após a decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés após iniciar a curva à direita no perfil da subida Aron após zipar. Frequência do controle 120.8, transponder 5570. Via direto do Oeste São Gonçalo, Serra Golf Alfa. Autorizado, via direto do São Gonçalo, Serra Golf Alfa, azul 9540 HD. Parou, controle Salvador, via direto do Serra Golf. Cotejamento correto, portão 03, chame pronto, Golo no 098. Então é. Golo 170, autorizado, alinhar e manter, pista 28. Autorizado, alinhar e manter, 28, 970. Golo 1228, no solo azul 9, esquerda, solo Salvador 121-1, mantém a posição está alfa. Esquerda 211, vai manter a está alfa, 1227. É o trabalho aí, velho. Bom dia, boa noite, 228, boa noite, táxi via táxi Índia, parte 1, no portão 09. Índia 1, no portão 09, na 228. 1170, confirmando após a decolagem, mantenha eixo até 2.500 pés. Informo pista molhada, aguarde para iniciar decolagem. Afirmativo, vai aguardar, Golo 970. Golo 172, assumindo identificação, vou na proa de Obrim. Descida para nível de voo 1190. Na proa de Obrim, para 1190, o Gol 1172. Obrigado. Gol 1170, decolou 23, chama controle Salvador em 120 da última 8. 208, 1170, boa noite. Número 2540, Tamarecica, Azul 9540. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, decolado passando 1500, mantendo a pura decolagem. Gol 1170, contato para a decolagem, indo para nível de voo 370, passando 2000 pés, voo direto para Aron. Faz 2000, direto para Aron, para o 370, 1170. Calda voltada para o Sui Índia e chame pronto para o táxi. Para 2-2, vai para o Chile de Cara, para a Calda para a Índia, 0-9. Controle Gol 1170, solicita a proa de Zibá para evitar formações. Não é proa? Vai ser a proa 050. Desde proa, Gol 1170. Autorizado o desvio Gol 1170. Passando quantas milhas de desvio? Por mais 50 milhas. Entendi. Não necessário controle. Consiga. Na proa 070, você encontra informações? Tipo, ela evita a graça do nosso vida. Tá bom, então a esquerda na 07, direita, quer dizer, corrigindo, 070, gol 970. Gente, graças. Não, por isso. autorizado táxi via Pati 1, Juliette e Alfa. No ponto de espera da 28, da Sui Golf, chame a torre 118-95, o ajuste no 098, é bom voo. Do 9540 nessa posição agora, em 11 horas, afastado em 28 milhas, passando 200. Chame Recife, ano 2545. Recife, agora o 2545, tá visual com o tráfego, gol o 970. Obrigado, tenha uma boa noite. No 172 é autorizado descida 4000 pés, ajustado no 098. 4 do Fresco, Big 18, ou no 172. Está autorizado usar na proa de Cari, o 172. Proa de Cari, 172, obrigado. Boa noite, autorizado a linha da pela pista 28, informo pista molhada e após a decolagem, lembrando manter voo até 2500 pés. 27, ali da parada 28, o 290, confirma o vento, por favor. Vento 190 graus com 209. Copiado, obrigado. Decolou aos 35, chama controle de Salvador 1208. 08, Sal. Salvador, bom dia, gol 1098. 1098, contratando a decolagem, subavia saída Arão, era nível de voo 370, corrige, passando 2 metros, agora foi direto Arão. Arão, 172, cruza 5.000 para 4.000 pés na proa de Cari. Deixa 2.000 pés autorizado, tirado por atendimento de lanças e pista 28, reposto localizador. 2.000 pés, reposto estabilizado, localizador com 172. O 72, 1098, eu decolei agora, tá bem turbulento ali, tá? Na final, suponho que na final também esteja, na decolagem nós pegamos bastante turbulência. Vento forte pela esquerda. Opa, excelente informação. Obrigado, não sei, de bom voo. Valeu, um abraço, bom posto. Falou. Pro 0098. Vai ficar na com centro, gol no 098. Então vai ter que fazer um desvio, tá? Só fazendo um desvio pela direita. Desvio, gol no 098. 98. estabilizou no ILS, voo 1172. Voo 972, chame o torre 198, desse 995. 795, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o voo 1172, estabilizado no ILS. Voo 1172, boa noite. Continue a aproximação, informo ajuste 1018, chuva moderada sobre o campo, pista molhada, vento 200 graus, 1,6 nós, reporte visual. Caso negativo, 1,2,6,85. 2545, 2,085, tchau. O 1172, confirme se já avisou? Avistando, o 1172. Esse 1172, está sendo avistado, autorizado o pouso de 28, vento. Papa Alfa, Charlie Mike, sem identificação, voo em metro de pitch para chegar de pitch, reporte em breve descida. Voo 1172, no solo aos 42. Esquerda, Salo Salvador, 121, decimal 1. Esquerda, próxima esquerda, Salo 121, contorno. Reporta 299 esquerda, na sinal curtíssimo, ok? Com 5 de prova. Sim, obrigado pela informação, voo 172. Boa noite, papai, 4 mil pés, ajustado na 07. Gol 1172, boa noite, táxi via Índia Fati 1 no portão 10. Índia Fati 1 no portão 10, portão 10. Animais que deixa 2006, autorizado final do procedimento ILS Zulu Pista 28, reporte localizador. Ajuste 907, somente atento e várias aeronaves reportaram turbulência de média severa na final da pista 28. Charlie Mike, informe que o campo operando agora com 600 pés e 4 mil metros de visibilidade e chuva moderada. Alfa-Charlie Mike, chame torre 118, decimal 95. Torre 95, Alfa-Charlie Mike. Torre papapá, Alfa-Charlie Mike. Papapá, Alfa-Charlie Mike, continua a aproximação final 28. Informa chuva moderada sobre o campo, pista molhada e o vento 190 graus, 219. Paciente, Alfa-Charlie Mike, reporta o estabilizado. Paciente, reporta quando visual com o campo, estimado avistar o campo a partir de 600 pés. 7, Hotel One. Papa Alpha Charlie Mike, confirma visitando campo? Negativo, arremeteu, Alpha Charlie Mike. Neste caso não recebo autorização, reporte sendo arremetido, informa a pista livre, o vento 200 graus, 199. Já iniciou arremetido, senhora, para 4.000 pés, conforme cá. Excelente, arremeteu 06, aguarde transferência de comunicações. Aguarda, Alpha Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, chame o controle Salvador em 120.8. 120.8, eu controlei, Alfa Charlie Mike.